Salvador, muito boa tarde. O Papa Cego Lima Quilos, Zulu, mais duas milhas, Passa Conde, Mateus 080, informação Romeu. 6320, approaching Kilo. Ok, enter the 50 intersection left on the apron 3, maintain position behind of the Boeing 737-800 of the Go Company. Ok, enter apron 3 and hold behind the 737, Avianca 6320. Porta descida, informa que a nossa intenção de pouso será 190. Está descente e toque para a frequência 1935. Positivo 1935, Lima Quilos Zulu. Passa no 2260, pode prosseguir com contato para a frequência 1. Tem condições de taxiar com segurança, em frente? Afirmativo. Autorizado então, Juliette Alfa na Delta, chama a torre, 108, meia dúzia. Ajuste no 0 e no 1, no passareiro. Ok, Juliette, Alfa, na Delta, chama a 18, meia dúzia, passareiro 230. 4334, recuando pro passareiro passar. 7, grato. 35, bom voo. 935, obrigado, até outro dia. 661, autorização nível, calma aí, 160, 160 será coordenado o TAN 3661, por parte, primeira autorização, aguarde. Aguarde. TAN 3566, voe pronto do Alfa Romeo 363. Ok, maravilha, obrigado. 363. Que serra, prossiga. Mais 3, acione a identificação, suba o 050 pelo Quebec Serra. 70, são 3 horas e 55, Cerezinha no táxi. TAN 3034, autorizado Juliette Alfa, na... mantém a posição antes da Delta, na minha escuta, ajustando 0 no 1. Juliette Alfa mantém posição antes da Delta, 1011, TAN 3034. Uno 328, após o táxi do Airbus da TAN à sua frente, ingressa pátio principal, portão 01. Após o táxi E2, parte principal para o 011-328. Avenca 6320, clear until the remote position on the main apron. Clear into the remote position, main apron. Avenca 6320. Paulo, 1924, está pronto para puxamento também para o 4. Aguarde, 1924. Aguarde. Esse é 128, decimal 8, alterna 13325. 1288, 13325, bom trabalho. Receptor localizador, o primeiro estresse. Unimed 3, complete o LS sem glide, chame torre 118, decimal 6. 186, 23. Lima Quilos Zulu, aciona a identificação. Certificou Lima Quilos Zulu. Livre acionamento, reporte quando aguardando o pushback. Quem está livre de acionamento, aguardando a autorização para pushback. Fechando o zero, vento de 1 no 0 graus, 1 0 nós, atento para cabeceira deslocada, primeiros 1 2 0 0 metros. Afirmativo do tempo, universo 3. WebMES 721, coordenação com centro, manter a saída. O Salvador, boa tarde, voo 806, gente da Romeu, está no portão 3 para autorização Aracaju. Coordenação com centro, solicitou manter a saída. Saída, mantendo. fala alguma possibilidade do 3661 inicial para você aguardar a autorização? Negativo, em mais 15 segundos eu pago sua autorização, já tenho aqui. Ouro 924 autorizado, pushback, portão 04, reporta táxi. Bora para o táxi, ouro 924. TAM 3661, pronto, cópia. Prossiga. TAM 3661 autorizado, Ilhéus, nível de voo 160. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Leda, pós Leda, direto Ilhéus. 5510, eu transpondo o controle 19.35. 32 Léo, 160, decolada 10, com curva à direita da EL, Leda, direto após Léo, 510, 19.36, confirme o transponder. 5510. Cotejamento correto, posição 10, aguarde para o pushback e acionamento. O TAM 3661 tem um. Não é a coisa do avião que ingressa agora, a posição remota. Salvador Ground, Avianca 6320, disconfirm, we're parking remote 14. 3-3. 3-3, prossiga. A deslocada após a intercessão que a aeronave está aguardando para decolagem? Estimativo, tem a nossa da passarela e estamos em ponto de pegar a Delta, um pouco mais à frente está a marcação da cabeceira deslocada, está visual? Afirmo, grato. Vento de 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Negativo. TAM 3334. Obrigado. Após a aeronave está realizando transporte, está trazendo transporte de firmo, está autorizado a linha manter a 10. Aqui após o pouso do King, a linha mantém o parceiro 2230. Salvador, uma boa, voo no 394, Galeão. Bom dia, Torre Salvador. Espera como número 2, pronto, TAM 3834. Aqui é ponto de espera da, da Delta, TAM 3834. Tem Delta, 3834. Unimed 3, solo 5-4, linha direita e chame o solo em 121, decimal 9. Confirme, vai pro parque 3? Confirmo. Gente, linha direita e chame o solo em 121, decimal 9. 152. 924 utilizado táxi, Juliette, corrigindo Índia, primeira direita, Alfa, mantém a posição antes da Delta. Ok, via Índia e Alfa, mantém a posição antes da Delta, voo 924. Ajuste no 01, mantém minha escuta até antes da Delta. E 11, mantém a sua escuta. 3661, pode iniciar? 3661, autorizado, puxa acionar, portão 10, reporta táxi. Câmara para o táxi, 3661. O azul 4089 mantém a posição, é o número 2 nesse setor para push. Ok, vou manter a posição, azul 4089, ok. Boa tarde, tudo bem, Tess? 221 no controle, chame centro agora, frequência 12, 685. 685, obrigado. Tess, tudo bem, Tess? Então, no 401 no controle, reduza para aproximação, 4 milhas para o marcador externo, glide fora, chame a torre 118 meia dúzia. Obrigado, uma boa tarde. Oi, Salvador, é o TAM 3834, está aguardando aqui na ponte espera. Seu tráfego mantém a posição. Mantendo a posição 3834. Sarei 2230, decolou 55, chame controle 119, decimal 35. 1935, até daqui a pouco, passarei. Boa tarde, Betel 401, localizador, capavista, ciente, tudo isso, já se viaja. Betel 1401, confirme, pouso 010. Combatido, senhor. Sinto, continua a aproximação, aguarde, eixo da 10. Continua a aproximação, reporte 4 milhas, da cabeceira 10. Para a copa de Deus. pousando conforme 370, via upper do 10, decolando do leste com a primeira curva à esquerda, poucas e par, 5506, 198. Protegimento correto, pousão 02, reporte quando pronto, voo no 600. O papo é delas. Voo no 806, pronto, cópia. Pronto. Número 06, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. 5477, eu transpondo o controle 119.35. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolada da 10, curva esquerda, após na Puca, Jamo, Aracaju. Transpondo 5477, controle 1935 no 806. Corrigimento correto, posição 03, reporte quando pronto. Voo no 806. Vai passar pronto. Cedo 2230, direto Conquista autorizada. Ok, senhor Grata, presente Conquista, passarei 2230. Dano 401, autorizado, pouso pista no 0, 120 graus, 109, cabeceira deslocada. Pro, vai encontrar embaixo, checado. Ciente da deslocamento. Obrigado. Essa borda alterna Aracaju, temos 2 horas e 15 de autonomia. T661 está autorizado, táxi Juliette Alfa, mantém a posição da Taxi Delta, ajuste no 0 no 1. Juliette Alfa, mantém posição antes da Delta, 3661. Segundo 06, reposte quando pronto para push. Chamarei para o push. Tarde, da 3193, tente da Romeu. Solicita a RNETA 10, direto ao Serra Vista, 366, se possível. 3193, inicialmente para o Serra Vista 367. Vê se mantém a nível de voo 040, aguarde o procedimento RNETA. 040-367. Obrigado, Dan 3193. Quero sinalizar um taxi Delta 924. Pode manter agora a escrita da torre 186. Um abraço, obrigado. O 924 na escuta. Agora o 924 veio confirmar se não existe a placa de sinalização da Taxi Golf ou se o mato está cobrindo ou está visível. Não, não está visível, acho que não tem mesmo a placa, que ali na frente tem uma da Alfa que nós estamos e da Eco à esquerda e em frente a 28. Não, não existe mesmo, a Delta só tem para quando nós pousamos, aí a gente sabe que é a Delta direita que a gente entra. Para quem taxia via 28 do lado esquerdo não tem a placa amarela, ou caiu ou não tem mesmo. Certo, grato pela informação, meu 924. Nada. O 3834 ali mantém cabeceira deslocada 1-0. Ali mantém 3834. Salve Salvador, gol 333, boa tarde. Gol 333, boa tarde. Informação em curso é Romeu, nível 360 São Paulo Congonhas. 360, centro da Romeu. 333, São Paulo, Congonhas. Número 3 para cópia, aguarde. Guardando. Número 394, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Número 394, está autorizado Galeão, 360 o nível. Via Upper Zulu no 4. Decolada no 0, primeira curva direita, saída da El, transição Blaze. 5507, eu transpondo o controle 1-9.35. Gente, gol no 394, autorizado 360, Galeão, decola da 10, curva direita, da El Blaze. O Upper Zulu 1-4, transponde 5507 e o controle 1-19.35. Voando 394, cotejamento correto, posição 1-1, reporte quando pronto. Sete. White. White. Mandou a Betel no 4-0, não chamou? Gente, o Betel no 4-0 não mantém a posição daqui, logo das instruções. Posição 3661 mantendo a posição da Delta. Então 3661 no Vanguard Gru irá alinhar agora. Está autorizado seu ingresso na Delta. Após a, o mesmo livrar ataque sua Delta. Na Delta chama a torre 1086. Bom voo. Obrigado. Está batendo 401 irá dar passagem ao Airbus Atam após ingresso aquilo para o pátio 3. Está batendo 401. O azul 4019 para o táxi com 99 a bordo, dormir 3 horas e 30, alternando o convite. Controle 119-35. 1935, está 3234. O azul 4089, autorizado táxi, Juliette Alfa, mantém a posição do táxi Sei Delta, até lá na minha escuta, ajuste no 011, bom voo. Gente, Juliette Alfa, mantém a posição do Sei Delta, o... na sua escuta, o azul 4089. Mike, Quebec, prossiga. Roberto Oscar, poderia mudar o seu equipamento rádio? É impossível entendê-lo. Continua ruim, prossiga. Levou nas proximidades, que localidade? Mater nível 085. Vitor Mike, Quebec, controle Salvador. Vitor Mike, Quebec, controle. Decolado de Veracruz, destino ao Salvador, está com trânsito de Paris. É ONU, pronto. Então 3661, se a aeronave da Gol iniciar a decolagem, ali mantém cabeceira deslocada, 1-0. Faz o voo ali, mantém 3661, 1-0. Se subir, mantém a nível 370. 370, então 3834. 8, roda 10 com a esquerda, Pucaracaju, 5525, controle 11935, tá 3192. Contingimento correto, confirme o portão. 6. Portão 62, é pode quando pronto, pressionamento push, tá 3191, 2. Voo 1806 para o pushback. 1806, autorizado, pushback, reporte taxi. De pushback, 1806. Solo 355489. 55, corrigindo, 549, será coordenado, guarda de cópia. Guardando, 60, Vitória Cumbi. Na 2, para pushback, acionamento, gol 1600. Gol 1600, aguarde, número 2 nesse setor, aeronave da companhia já iniciou no 03. 7. O azul 4089 está livre seu táxi, ingresso táxi aí Delta, na Delta, chama a torre 1086. Ajuste permanece, no 011, bom voo. Gente, azul 409, prossegue pela Delta, quando pronto, 18-6, Matorre, muito obrigado. Uno 333, pronto, cópia. Pronto, cópia, 333. Uno 333, está autorizado, livre voo 360, São Paulo, Congonhas, via Upper Whisky 58, decola da 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, 5522, é o transponder, o controle 19-8. São Paulo 360, Upperwhisky 58, decola pista 10, curva direita, gole Gonza, 5522, transponder, 198, controle Salvador, gol 333. Protegimento correto, confirme sua posição. 1, gol 333. Gol no 333, posição 01, reporte quando pronto, para acionamento e push. Portarão, 333. Zoológico 1600. Bom dia, Zo 4089, próxima na atmosfera da Delta. Zo 4089, bom dia. Autorizado a alinhar e manter cabeceira deslocada 1-0. Sente, Zo 4089, autorizado a alinhar e manter na cabeceira deslocada da 1-0. Frente 161, decolou 07, chame controle 119, decimal 8. Quais são? 119, decimal 35. 1935361. Salvador 3661, decolou da El. 3661, acione transponder 5510, suba e mantenha nível 160. Acionado 5510, sobe e mantenha 160, 3661. Alguma possibilidade da gente voar direto Leda? É inicialmente. Na escuta 3661. 1834, controle. Prossiga. No centro Recife agora, frequência 12685. 2685. Muito obrigado, boa tarde. Global, transponder 5520, controle saído 935. E solicita a pista 17 para decolagem. Centro é coordenado, aguarde. Obrigado. 3661, acione transponder 5510. Acionado 5510, 3661. Controle Lima Kilo, Zulu vai atingir 2010. SP 1-0, Lima Kilo, Zulu. Confirme, está entrecortado. Acima. Autorizado, TAN 3192, reporte de táxi. Autorizado, vai chamar. O TRIP 5489 na escuta. 5 milhas norte, aguarde vetor final ILS, glide fora, Lima Kilo, Zulu. A escuta, Lulu. Vitor Mike Quebec, controle. Referências visuais, é possível voar na proa 0620 com referências devido ao tráfego e aproximação para 1-0. Afirmativo, a intercepção está na 1-7. Perfeitamente, porém mantém inicialmente a proa 0620. 060. Aquilo Zulu, controle, detonação final ILS, curva direita, proa 270, limite magnética 120 do NDB Índia Serra, Lima Aquilo Zulu. Direita 270, limitado pela 120 do Índia Serra, Lima Aquilo Zulu. 3661, contato radar 4 milhas sul de Salvador, vigilância. É. 1600 solo. A sua escuta. Coordenando com a equipe de solo, o banco de companhia já vai iniciar o táxi quando mesmo livrar a sua cauda, livrar táxi sua Índia, está autorizado o seu pushback no 02, o portão. 7-1-6-0-0. 1-2-6-8-5 agora, voo no 924. Boa. Solo Salvador, é o Romeu, Romeu November. Confirme. Papá Romeu, Romeu, Romeu November, posicionado no pátio 3, de frente aos Correios, solicita acionamento e táxi para o andar 4. Vente reduzindo 210, mantendo a proa após 367. Vitor Mike Quebec, autorizado curvar à direita, reporte final visual pista 97. Vitor Mike Quebec. Ativo, correndo à direita, autorizado interceptar o eixo da 97. Afirmativo, Lima Kilo Zulu, reduza para aproximação, cheque preposto. Reduzindo Lima Kilo Zulu. Meteor Alfa Controle, mantém a escuta, é para 3193. Continua a redução para 170 nós. Desça para 2500 pés, altímetro 1-0 no 2500, reduzindo para 170 nós. Pode ser 180? Afirmativo, 180. Ok, 180, descendo 2500, 10, o TAM 3193, obrigado. Curva esquerda, pro 180, limite localizador. Esquerda 180, limitado pelo LOC, Lima Kilo Zulu. Tudo boa tarde, Azul 4089, 2500 na subida da EL. Azul 4089, vigilância, subir mantenha nível de voo 3620. 360, 4089. 3661 no controle. Tranquilha. No centro Recife agora, frequência 1288. 1288, 3661. Confirma, positivo pela sua. Serra, desce e mantém a nível de voo 040. Zero para a tá, pátio 3 para o pátio 5, confirma? Sim, irmão, passando. 3193, esquerda para o 180, tá 3193. Esquerda 180, tá 3193. Vai pelo Zulu, com a esquerda para o 120, retorno estabilizado, localizador. Mas vamos com o campo ali, Maquiro Zulu. Gente, Romeu até Oscar, prossiga agora. Perfeitamente, Pro de Alagoinhas, autorizado nível 095. Continua horrível essa transmissão. 3193, reassuma navegação, curva esquerda para a Serra Vita 366. Serra Vita 366, TAM 3193. Lima Quilo Zulu, passa marcador externo, chame a torre 118612. Vai também ali, Maquiro Zulu, obrigado. Tomar em Quebec, controle. Escuta. Militar pouso simultâneo, inicia da presente 3620 pela sua esquerda. 3620 pela esquerda. Torre Salvador, boa tarde. Papa Tango Lima Quilo Zulu, passou externo, baixado travado, tá visual com o campo. Lima Quilo Zulu continua a aproximação abaixo de pista livre, informa os números 1200 metros fechados. Ciente, Lima Quilo Zulu, aguarda a pista livre. Seria possível chamar o abastecimento da BR pra gente? Gente, o tipo de combustível se encontra no pátio 3. Encontra em frente ao correio, tipo querosene, jet 1. Gente, guarde. Para o táxi com 1600171 a bordo, 177 a bordo, são 2 horas mais 42, alternado Fortaleza. 18 meia dúzia, obrigado, mais tarde. Índia Alfa, seguindo a Airbus Latam, parará antes da Delta. 393, continua a transmissão, guarde pista livre, forma os primeiros 1200 metros fechados. CSP200 fechado. Lima Quilo Zulu, cheque trem autorizado, pouso pista no 0, vento 130 graus, 10 mais. Passado travado, tem livre pouso no 0, Lima Quilo Zulu. Felipe! Fala! Abraço, Mauri. Opa, um abraço. 86. 86 na Delta, 792. Decolou as 14, chame controle 119-35. 1935, o 1806, boa tarde. Salvador, Vitor Mike Quebec, boa tarde. Vitor Mike Quebec, boa tarde. E falo, tenho mais dois pousos para pista 10 em sequência. O senhor fará o 360, reportará interceptando o final do 17. Ativo, alguma possibilidade de fazer o 360 sobre rotatória para evitar bando de pássaro aqui? Afirma, autorizado, reporte. Tu vai fazer sobre rotatória então. Esse reporte